Matosan apresenta. Canção da Lembrança. Com a Orquestra da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sob a regência de Léo Peracchi, e os cantores Trio Madrigal, Jorge Fernandes, Juanita Castilho, Lenita Bruno e Coro Misto, chega ao seu receptor a Canção da Lembrança. As mais lindas canções do cinema e as melodias internacionais que em 30 anos conquistaram maior destaque na preferência popular. Arranjos musicais de Alexandre Nhatan e Léo Peracchi, produção de Lorival Marques para Fim Matosan, um tônico poderoso. Quando você viaja de avião ou assiste o seu filme, quando se serve dessas mil pequeninas coisas que lhe dão conforto e felicidade, não imagina quantas noites de sono foram gastas, quantas experiências foram precisas para que se atingisse esse ideal de bem-estar. Muitos cientistas, muitos técnicos e muitos anos foram necessários até que se produzisse, em benefício dos pulmões, esse grande calmante e expectorante que é Fimatosan. Mas valeu a pena tanto esforço, porque Fimatosan veio aliviar os que sofrem, vencendo as gripes, tosses e bronquites. Outro dia eu senti uma emoção tão agradável. Como assim? Passava pela cidade quando escutei uma velha canção. Imagine você que é uma recordação de 1924 ou 25, quando esteve aqui no Rio um circo espanhol. Sim, sim. E nele havia um grupo vocal que cantava assim.